Filemon. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Jeremias, já achou? Já busquei. Quem tem uma voz bem bonita aí que gostaria de ler? Aí ninguém vai dizer que tem, né? Aí se eu dissesse... Leu? Não tô... Agora se eu dissesse quem tem uma voz feia aí, todo mundo achava que eu era chato. Tá rouco, né? André tem uma voz bonita. Tô na voz de André, mais uma vez. O texto é pequeno, nós temos um tempinho. Na voz de André, texto... Vamos sacar a voz dela, o tom, a entonação. Os virgulares, as pontuações. Vamos ver lá. Não é? Vamos ler de novo, presta bem atenção. É, e ela vai ler numa versão diferente da que habitualmente estamos lendo aqui. Vai lá. Bem bonito, André. Não, bonito, bem bonito. Vai lá, vai, vai lá. Tijuca morre de rir. Pode. Então, na primeira manhã, a gente viu que Paulo preferiu usar do amor, pedindo que Filemon fosse amoroso para com Onésimo, que tinha fugido do seu poder. Paulo faz toda a argumentação, reconhecendo o amor de Filemon, reconhecendo que ele era a pessoa que tinha praticado o amor para com Jesus e os outros santos. Paulo também disse amá-lo e pediu que ele aprofundasse um pouco mais o nível de recepção daquele que merece ser castigado, vamos dizer assim. Paulo prefere utilizar a argumentação do amor. Em segundo lugar, vimos ontem, Paulo faz um trocadilho com a palavra Onésimo, que era o nome de Onésimo, que significa útil. Como ele tinha fugido de Filemon, sendo assim, passando a ser inútil para Filemon, a não ser para receber, quando voltasse, boas chicotadas, ou boas palmadas, ou receber o castigo que era devido para os escravos? Para essa era a utilidade, se ele fosse achado. Mas Paulo, excedendo toda a expectativa humana, pede que Filemon o receba e que dê de volta uma utilidade para Onésimo, mas não uma utilidade que se circunscreve apenas ao nome, mas uma utilidade no que se refere desde a recepção dele como alguém que não é mais escravo, mas um irmão caríssimo, até o envolvimento do próprio Onésimo na obra, na missão de Paulo, na missão de Filemon também. E agora a gente percebe o seguinte. E há uma outra preferência aqui na carta, na epístola de Filemon. Se a gente notar, o apóstolo Paulo, que diz que podia até obrigar Filemon a receber Onésimo, aqui no versículo número 10, veja que interessante, ele diz: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O que é que Paulo está pedindo? Paulo estava preso, certamente precisava muito de ajuda e de pessoas mais jovens do que ele. Ele mesmo se denomina o velho, o coroa, aquele que já não é tão jovem assim, naquelas cadeias frias, precisando de ajuda. Mas o apóstolo Paulo, podendo ficar com Onésimo, porque Onésimo conheceu a Jesus na cadeia com o apóstolo Paulo, ele não era cristão, conheceu o evangelho com o apóstolo Paulo. Paulo, podendo pegar Onésimo, discipular, preparar para que Onésimo pudesse continuar a obra de Paulo, mas Paulo não faz isso. Ao invés de prender novamente aquele que já havia fugido da prisão, o que é que Paulo faz com Onésimo? Ele recebe liberar Onésimo para ver se o coração de Filemon, que também estava preso já, talvez pela expectativa de achar o seu escravo que tinha fugido. Paulo, quando faz o pedido, pede que o coração de Filemon se abra. Então, que não fique preso o Onésimo, que não fique preso o coração de Filemon. Paulo decide, então, abrir mão de um ajudante na cadeia, decide libertar e confiar em Onésimo. Paulo poderia ficar cabreiro, vamos dizer assim, de mandar o camarada ir lá para Filemon e de repente ele fugir de novo. Ser um fujão da vida, fugindo já de Filemon e agora fugindo da missão que Paulo mandou ele fazer. O que é que Paulo faz? Confia, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que é a preferência do apóstolo Paulo em relação ao Onésimo, Paulo prefere compartilhar. Essa é a chave que eu queria trazer aqui para a gente. Ele prefere compartilhar. Ele podia muito bem ficar com Onésimo, que era útil para ele, mas o que é que ele faz? Abre mão. Ele podia muito bem se fazer valer dos serviços de Onésimo, que já tinha aprendido a ser escravo e a servir os outros, mas o que ele faz? Abre mão e compartilha a utilidade de Onésimo de volta com Filemon. Eu acho que Paulo preferiu isso. Preferiu enviar de volta Onésimo a Filemon. Ele poderia muito bem ficar com ele. E por que eu acho que isso é interessante? Porque eu acho que esse ensinamento, essa preferência do apóstolo Paulo aqui em Filemon é interessante. Porque é justamente o que Deus faz também. Deus prefere compartilhar. Poderia mudar o tempo do verbo. Deus preferiu compartilhar. A Bíblia diz que Deus estava no céu com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Ambos, a Trindade, viviam em pleno amor, totalmente satisfeitos em si. Não precisavam de nada, nada neles faltava, não tinha carência de algo nenhum. Eles eram completos um no outro, completos uns nos outros. E nada lhes faltava. O amor era pleno e no seu alto grau, na infinitude do que se pode demonstrar na atmosfera do amor. Então, um Deus assim, que não tinha por que abrir mão do que quer que seja, abriu. É justamente o que Paulo faz. Um Deus que já era pleno em si, decide tirar um pedaço de si e enviar para nós. Não foi isso que Deus fez? Compartilhou com a gente. Um Deus que poderia muito bem continuar de mãos dadas com a Trindade, abriu mão e permitiu que Jesus viesse para nos ser útil, para ser útil à nossa salvação. É justamente isso que Deus faz com a gente. Fez com Jesus, abrindo mão de Jesus para morrer no nosso lugar na cruz, enviando o seu próprio Filho. Ninguém tem maior amor do que esse, de entregar a vida em favor dos pecadores. E Jesus mesmo também abriu mão. Ele abriu mão da sua vida, da sua glória. Filipenses capítulo 2, o que é que diz? Diz que ele esvaziou-se de si mesmo, abriu mão do seu, da sua glória, veio à terra morrer, passar pelo que passou e ir até a morte de cruz, que era a pior das mortes daquela época, a que mais escandalizava o que estava morrendo, que é a família dele. Então Deus, com Paulo, abre mão de Jesus, Jesus abre mão da sua vida por nós, e não poderia ser outra a pergunta nessa manhã. Nós estamos dispostos a abrir mão do que é nosso para compartilhar com o outro, mesmo quando nós não somos obrigados a fazê-lo. Paulo não era, Deus muito menos, mas a preferência sempre é abrir as mãos, compartilhar, dividir. Para quem acha que é só dividir, é diminuir. Para quem acha que é um corpo, dividir é dar a si mesmo, é dar ao outro, é dar a mim que mora nele, é dar ao corpo de Cristo. Nunca é diminuir, sempre é somar. Então, gente, que venhamos a assumir essa postura e que essa preferência seja a nossa preferência. Não só preferir amar e demonstrar amor, não só preferir ser útil e procurar o que fazer, vamos dizer assim, mas terceiro também, ser útil, preferir compartilhar o que nós temos. Hoje eu vim tomar café, peguei dois pães, estava comendo sem líquido. Vi que o Ronaldo estava com um delicioso todinho e disse, é seu ou é para vender? Ele disse, as duas coisas. Brincadeira. Aí ele disse, é meu. Aí eu disse, pois bem, eu preciso de um exemplo para o meu sermão. Brincadeira. Aí eu disse, você pode doar? Aí a Shailane disse, posso. Aí ela me deu um pedacinho de todinho. Viu? Trazendo para mim. Tá dormindo. E Ronaldo o quê? Sim, mas foi ela que foi buscar. Ele não me respondeu até agora. Eles demonstraram o dom da partilha. Então é isso que eu acho que o texto lança para nós. É isso que salta do texto para nós, em terceiro lugar, que nós precisamos demonstrar a nossa preferência pelo compartilhar. Vamos orar? Gostaria muito de abrir um tempo para a gente conversar de maneira mais... Sentindo que Léo quer dar alguma contribuição. Vamos deixar para outra oportunidade. Boa, boa. Vamos orar. Eu compartilho com você o que eu tenho. Vamos orar e depois nós teremos um momento com as duplas aí para vocês conversarem um pouco mais. Obrigado, Senhor, pelo texto rico e maravilhoso que é a tua palavra. Como nós podemos extrair dela ensinamentos preciosos e ver o teu filho Jesus em cada palavra, em cada página, em cada ato, em cada exemplo, em cada preferência. Nós somos gratos por esse momento e te louvamos em nome de Jesus. Amém.